Sejam bem-vindos à 12ª edição de Notícias do Outro Mundo, este programa semanal da Rádio Antena Web que lhe pretende trazer um sorriso enquanto nos ouve. É esse o propósito das histórias caricatas, dos episódios insólitos que contamos aqui, para o nosso ouvinte se lembrar que nem só de tragédias é feita a vida. Hoje, segunda-feira, realizamos a 12ª edição no 12º dia deste mês de Abril. Curioso, não acham? Para já, vamos regressar ao desporto. Não ao beisebol, mas ao futebol. Não aos Estados Unidos da América, mas sim bem perto de nós, a Espanha. O Atlético Bilbao está a passar por uma temporada positiva. A equipa basca desta vez não está a meio da classificação, muito menos a lutar para não descer, tal como tem sido habitual nos últimos anos. O Atlético está neste momento em posições europeias e apenas a 3 pontos de um lugar na Liga dos Campeões da próxima época. Ora bom, é sabido o entusiasmo de alguns comentadores, quer televisivos, quer radiofónicos, certo? E quando a equipa local está em boa forma, a coisa aquece ainda mais. Ontem a turma de Bilbao voltou a vencer por 4-1 contra o Almeria, em casa, e vamos escutar de uma forma muito animada o segundo gol dos Vascos, marcado por Gabi Longo. Podia ter escolhido qualquer um dos 4 gols, mas ouçam só os comentários ao segundo tento dos espanhóis. Y juega muy abierto, además, esto facilita las cosas al Atleti, porque está Guillermo muy abierto también, ahora puede aprovechar, claro, combina muy bien el Atleti por dentro, ahí intentaba el recorte Iraola ante Guillermo, el brasileño. Se ha equivocado, era para el Atleti el balón. Sí. Se lo ha puesto ahí delante, ¿verdad? Sí, sí, era para el Atleti. Vargas caracolea, a punto de perder, está lentito el colombiano, como una moto se le ha quitado su saeta que combina con Gabilondo, Gabilondo va a chutar, tira Gabilondo, bacala, bacala, bacala, bacala, bacala. Bacalao, bacalao, bacalao, bacalao, bacalao, bacalao, bacalao, bacalao, qué trayazo. Bacalao, bacalao, bacalao, bacalao, bacalao, bacalao, bacalao. Deja de calentar los deditos y este. Bacalao, bacalao, bacalao, bacalao, bacalao, bacalao, bacalao, bacalao, bacalao, bacalao, bacalao, bacalao, bacalao, bacalao, bacalao. De gol. Osondo. Gabilondo. Repitiendo en el plato fuerte de la jornada, pedazo de bacalao, lo cuenta, lo narra, lo describe, ¡Chiragorri! Ahí está, ha fallado el primero porque era muy fácil. Pero espero que, depois disto, a minha estimada mãe nunca mais critique os colegas da Sport TV portuguesa, por, de vez em quando, parecerem malucos, diz ela. Pois, a ver os nossos vizinhos... Ouçamos agora outro trecho também de loucura, mas num tema bem diferente. Fotografou-me aqui no braço, e ele que era o que mais queria. Não vais nunca mais levar esse braço? Não, nunca mais, nunca mais. Isso vai ficar aqui para sempre. Estão agora a correr. Passo a explicar. Depois do concerto em Lisboa do Tokyo Hotel, na semana passada, uma jornalista da TV perguntou a uma fã da banda alemã onde é que um dos membros do grupo tinha autografado. Ela respondeu que havia sido no braço, e o pormenor mais interessante desta curta entrevista foi a reação de uma menina pequena com 9, 10 anos que estava ali ao lado. Vais nunca mais levar esse braço? Não, nunca mais, nunca mais. Isso vai ficar aqui para sempre. Nunca mais. Isso vai ficar aqui para sempre. Nunca mais? Perguntou ela, muito admirada. Coitadinha, ainda há de chegar o tempo em que tu também vais abdicar de 2 semanas das tuas férias de Páscoa para montares uma tenda à porta no local das bilheteiras. Que tenhas o teu quarto cheio de imagens do Tokyo Hotel e que desades a chorar se os vires a 50 metros de distância. Há de chegar a tua altura. Esperemos que não. De resto, está tudo como antes.